venga con mi música y se hace feo. Estamos aqui em mais uma Zila Chef. Ah. Ixi. Ué, isso é feio, mano. Aqui é Joel Sul, que tem os malandros aí que é nível executivo de burrice, viu? Puta que pariu. Aqui é o Cheetos e eu não tenho a minha frase. É. Roubando a frase do Manel. Não pode repetir frase, hein, mano? Fudeu, mano. E agora? Te peguei, cara. Otário. E aqui é o Jota e jogo do Ceará nunca mais eu espero. Cara, é burrice, cara. O Bozão é doidão, mano. Ai, velho. Aqui é Telos e no mundo há 20% de água potável e 3% de água doce. Então, água salgada é potável? Sério mesmo, essa é a tua frase, mano. Isso é muito. E aqui é o Neto Maru e burrice tem limite, mano. E no episódio de hoje vamos falar sobre histórias de burrice. Não, tem uma melhor, faz a montagem aí. Uma mais clássica. Vai, vamos pegar, amor. É, como é? Só tem aí. Aqui é o Telos e errar uma vez é humano. Errar a segunda é burrice. Com certeza essa daí não vai ser modificada. Perigo. Vamos pros e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de e-mails do Azela Cash. Vamos lá. E vamos para os nossos recados, Neto. Sim. Essa semana a gente teve no podcast de Tanguinha. Olha aí, cara. Mas explica a frase direita, que no meu entendimento ficou meio confuso. É. Isso aí. Na verdade, a gente participou, né, cara? Fez uma... A gente fez uma participação aí no podcast de Tanguinha. Antes que alguém pense que nós somos homossexuais, né, gravando todo mundo de Tanguinha. Pois é, a gente falou lá sobre os Cavaleiros do Zodíaco, né, cara, das 12 casas e... Uhum. Escute lá, tem um link aí embaixo. Inclusive, se você está vindo ao Azileitor, ouvindo esse programa que veio do Tanguinha, né, ouviu a gente lá, gostou e veio conferir, seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo ao Azila, né, cara? Comente, né, aí embaixo. Comente, comece a seguir o Azileito e tal, já pra se enturmar. Pois é. Compre pelos links, né, e tal. E o desafio do Manel? O desafio do Manel eu achei uma parada fantástica. O pessoal ficou meio confuso, né? Pensava que era putaria da gente, né? Ali e tal. Que a gente fez o desafio do Manel, que ele perguntou qual era o elemento do coração do Tony Stark, né, cara? Aquele do segundo filme lá. Tem dois recados também, que o primeiro que a gente está elaborando, a vinheta do desafio do Manel, né? Futuramente irá ter uma vinheta padronizada e tudo. E a terceira, que isso aqui é um programa sério, mano. A gente faz. Se você não participou, você perdeu o ingresso. Só isso. Tá pensando que a gente tá de putaria? Não, né? É, se você não começou, você sabia a resposta e não comentou achando que a gente tava de putaria. Perdeu o ingresso do Vingadores, né? Perdeu o ingresso, perdeu o táxi do Manel, que vai ser irado. Perdeu várias coisas. O ganhador desse programa vai poder lhe contar. O ganhador dessa promoção vai poder lhe contar mais tarde tudo que você perdeu. Vai ter vídeos, né, cara, dessa parada. Sim, vai ter vídeo. Primeiro cara que respondeu aí nos comentários, né? O Barão Ferreira, nomezão foda, né, do cara aí. Ele respondeu aqui que o elemento do Tony Stark é o Bedecion, rapaz. Na verdade, esse cara vai levar. A gente vai premiar duas pessoas, né? Na verdade. Pois é, o primeiro era pra ter sido só em um, mas como tiveram duas respostas aí fantásticas, a gente decidiu dar pros dois caras, né, ali, o prêmio. O malandro do Badácio ganhou, além de ter sido o primeiro, né, respondendo em comentário, porque o nome do cara é massa. Então... Se não existir, né, esse negócio de BDS1 aí, badassium, pelo menos o cara ganhou pela criatividade, é, né? E o segundo cara que ganhou foi o Adriano Magalhães, puta, né? Puta merda, cara, esse daí foi foda, bicho. Aí o legal é que ele diz aqui que ele tá no 11º período, né, de química. Isso junto com Isaías, né? Isaías, porque todo mundo sabe que são 8 semestres, né, pra se formar, e 12 ou é 15, se eu não me engano, pro cara jubilar, então ele tá bem perto. Aí ele dá aqui a explicação dele, cara, científica de como é que a pedra funciona, né, provavelmente deve ter como características, deve ser um isótopo de um elemento que já existe na natureza, deve apresentar propriedades radioativas, de massa nuclear elevada e ter um tempo de vida muito grande. Aí ele explica aqui a composição dos átomos, ele mandou um gráfico, né, químico aqui pra gente. O cara mandou um e-mail gigante, bicho. A gente mandou pro senhor papel auditar isso aí. Mas esse cara ganhou porque, se não é esse elemento, ele colocou um elemento real muito próximo, né? Pelo menos ele estudou, né, cara, pra poder responder alguma coisa aí. Pelo menos a faculdade dele serviu de alguma coisa, né, nessa forma. Então pronto, os dois ganhadores do quiz do Manel, o Adriano Magalhães e o Barão Ferreira, nós entraremos em contato em maio, né, na época do filme. É, pois é, o Adriano Magalhães, ele é daqui de Fortaleza, né, cara, se o Barão Ferreira for de Fortaleza também, fale aí nos comentários, né, se o cara não for de Fortaleza, o que é que a gente vai fazer agora? Aí a gente complica. A gente manda um ingresso virtual pra ele. Pois é, não, mas a gente vai se comunicar com os caras ali. É, vai ser o mesmo prêmio, a diferença é que se ele não for de Fortaleza, ele vai perder o táxi do Manel. O resto... Vai aí uma ressalva aí pros outros ouvintes, né, cara? A gente não tá de putaria aqui nesse negócio, não, cara. Olha. Não, é, a gente vai fazer a resenha, a vinheta Desafio do Manel, pra você ficar ligado quando você ouvir participar. Mas fica atento. Inclusive, provavelmente já no próximo Azileito, a gente já vai publicar as imagens e tal, a filmagem, talvez, da entrega do prêmio da promoção Azileitor, né, da Art Toys. Sim, sim, cara, olha aí. Tem promoções surpresas no meio do cast. Olha, easter eggs, né, cara? Pois é. Ou se você pode se lucrar em algum momento desse programa. É, pensando que a gente tá só de putaria aqui no asilo, meu. Não é, meu. O cara veste calça comprida, meu, pra gravar essa parada, esse cara. É. Outra coisa também que eu queria ressaltar, cara, tá rolando muita postagem massa, né, ali no Asila, cara. Se você não entra, www.asileitor.com.br, você tá perdendo também, né, cara. Mas, ó, essa semana, cara, teve a postagem do Dragon Ball Kinect, que eu achei fodíssimo. Foda, né, cara, aquilo ali. Tem os vídeos, tem as tirinhas nostálgicas, puta, né, que voltaram aí, cara. Também, tá mais que só. Então, todo dia tem coisa nova. Não perca, acesse diariamente, que você vai ficar informado e vai se divertir no universo Azilista. Exatamente, vamos lá. Primeiro e-mail, Pedro Fontinelli, idade 23 mais 1, quase filósofo. Último semestre, Fortaleza, Ceará. Caríssimos Azileitors, sou um ávido consumidor de podcast há mais de 3 anos. Acompanho perto de cerca de 15 casts diferentes. Puta merda. Porra, parabéns. Nunca mandei e-mail pra nenhum deles. Porra, esse bicho merece a salva de palmas, viu, né? Pois é. Esse daí... Mas esses dias andei pensando que não seria justo da minha parte me divertir tanto com o trabalho dos outros, sem dar nenhuma satisfação. Olha aí, exemplo. Que é isso, ué? Porém, como ficar mandando e-mails para 15 podcasts diferentes não dá, pois eu tenho mais o que fazer, decidi escolher entre um dos 15. Olha aí. Olha aí. Já matou aí, né? Qual escolher, cara? Não, é o pior que se o ouvinte for um pouco mais atento, ele já matou a charada. Né? É. Puta merda. Fiz uma ponderada de leve e vi que o podcast do Himalaia deve ter uma par de e-mails por minuto. Um outro agora que é sócio dele. O sócio dele, talvez o Pico da Neblina. Pico da Neblina, né? Pico da Neblina, otário, cara, otário. Deve ser. A gente vai bolar um nickname pro novo sócio do Himalaia. Pois é, deve ser do mesmo naipe. O Rapadura Cast, tá? O Rapadura Cast são chapa, né? Ali os caras são... Não, é, o Rapadura é tudo brother. Então... É, pois é. Dei uma olhada no último episódio, só de comentário tinha 236 milhões. O Azila Cast eu vi que é mais intimista e certamente lê de verdade os e-mails da galera. Isso é verdade, né, cara? Sim, a gente não usa nenhum script, nenhum Android pra ler e-mail, não. Tudo ao natural. Então sinta-se contemplado. O Azila Cast foi o grande escolhido. Olha aí, cara. Olha aí, cara. Minha avó tinha acabado de ganhar o livro O Alquimista, do Paulo Coelho, né? Como sabia que ela não ia ler, pediu o livro pra mim. Então ela disse, pode levar. O alquimista não é aquele povo que fica subindo nas pedras? Aí eu, não, vovó. O livro é O Alquimista. Não... O alpinista. Ah, foi bem sacado com essa piada aí. Tu sabe que nesse momento tem um programa aí, tem um roteirista de um programa que se passa numa praça, que o cara ganha um saláriozão violento pra fazer piadas desse naipe, né, mano? Então... Aí ela disse, é tudo a mesma coisa, leva pra ti logo esse livro, que eu não vou ler esse negócio. Assim, pela sabedoria popular da minha avó, eu me introduzi na leitura de Paulo Coelho. Hoje lamento o livro não se chamar O Alpinista. O cara, aparentemente, o cara não gostou do livro, né, cara? Eu também ia caindo nesse migué do O Alquimista, só que aí eu tive o cuidado de ler a resenha do livro e não li o resto. Próximo e-mail de Daniel Santos Lima, 17 anos, auxiliar de escritório. Olá, pessoal asilado, eu sou o Daniel e sou um dos muitos malas que ouvem e nunca comentam. Diferente de todo mundo, encontrei o Azila Cash através de nosso amigo Vinícius Melo, Afonso Solano Cover, né? Pois é, o Afonso Sola do Cover aí, né, cara? Ele me indicou o cast de vocês e depois que vocês participaram do falecido cast dele... Coitado. E aí tem um tempuzão federal, viu? O último cast foi muito bom, mas achei que vocês falariam sobre Fullmetal Alchemist, né? Agora teve uns lances curiosos. Se você acompanha a série Fullmetal Alchemist ou ouviu o cast, você vai notar a semelhança. Por exemplo, quando eu comecei a ler o Fullmetal Alchemist, algum tempo atrás, o mangá, eu achava estranha essa putaria de alquimista chinês, mano. Que diabo é isso? Como é que a negada bota um alquimista chinês, nada a ver? E ouvindo, né, o cast do Azileto semana passada, eu entendi um pouco mais sobre esse assunto, né? Então fica aí a dica. Assista o Fullmetal e ouça o Azila Cast, que vale a pena. Caso venham falar algum dia, se possível, gostaria de participar, pois sou mega fã da série. Sobre as dicas de cast, Fullmetal Alchemist, é, claro, claro, né? Claro, né, cara? Ele já falou aí, lá em cima. Inclusive, eu vou só salientar, eu acho que de animes que o pessoal peste, o Fullmetal Metal é o top, hein, da lista. O Metal é bom. A gente vai fazer um, não, ainda esse ano. A gente só não sabe o dia, mas ainda esse ano. Evangelion e Histórias de Namorado Fura Olho 2, né? Esse aí o PC é todo dia, né? O cara pede pro cara fazer, né? Inclusive, se você tá ouvindo o cast nesse momento, você mora ali pelo lado Álvaro Wayne, aqui em Fortaleza, cuidado, o PC está solto. Próximo e-mail é do Andrew Alves, 16 anos, Itaquaquecetuba, São Paulo. Olha aí aquela famosa cidade lá que o Raul Gil sempre fala, né, cara? Quando falam em Itaquaquecetuba, eu só me lembro do Raul Gil. Pois é, olá amigos asilados, disse nos comentários que iria ouvir e mandar outro comentário, mas achei melhor mandar um e-mail, olha aí, cara, que é o primeiro que envio para o Azila Cash. Tema interessante, primeira vez que vejo um podcast com um episódio sobre alquimia, olha aí, cara. Talvez por isso muita gente diz que foi o melhor podcast da história sobre alquimia, né? Pois é, não, mas aí vale uma ressalva também, cara, porque os asilados aí, os asilas estão de parabéns, viu, bicho, que o cast de alquimia, o bicho fez tanto sucesso, até mais do que o cast de sonhos, né, cara? É, se você quiser ter fatos reais, você acessa a página lá, asileito.com.br, aí você vai ver tipo uns status, né, compartilhamentos e tal, tweets. Esse bicho bombou, cara, a gente tem que agradecer muito, porque realmente o pessoal que tá ouvindo aí, né, a resistência asilística, os caras estão fazendo a parte deles, né? Porra, cara, eu fiquei impressionado, cara. Nunca pesquisei muito sobre o assunto. Mas eu lembro do ano passado, no primeiro ano, quando tive minha primeira aula de química. Hoje estou no segundo ano do ensino médio. Meu professor explicou o que eram os alquimistas. E disse que apesar deles serem a base para o começo da química, como conhecemos, eles não eram químicos, e sim curiosos que gostavam de descobrir como as coisas eram feitas. Eu acho que a gente falou isso no cast, né, cara? Eu me lembro de um episódio do Fullmetal Alquimista, que o Armstrong explica isso aí, né? Que pra construir, primeiramente, o alquimista tem que saber como é que desintegra, né? A parada. Uma parada dessa. Tive dó do Manel nesse episódio. O Neto e o Joel trollaram muito ele. E esse é o nosso trabalho, né? Também. É, mas o cara tem que desopilar também alguns momentos do programa. Mas é isso. Continue com um bom trabalho e desejo sucesso. O próximo e-mail do Irving, né? O Irving Webster, 20 anos. É. Esse cara estudou em colégio público. Ele sofreu pra caramba, porque pra negada acertar o nome dele é complicadíssimo, né? Otário. O Irving Webster, 20 anos, desempregado, Fortaleza, Ceará. E aí, galera do Azila Cast? Sendo que esse bicho, ele é fã da Alia, né? Porque ele botou aqui o Alia Cast. Ah, beleza, a gente entendeu a sua boa intenção. Os casts 61 e 62 estavam excelentes, como de costume, né? É óbvio, a gente sempre vai melhorando, né? Pois é, né, cara? Mas a gente tenta, né? A gente se esforça pra poder melhorar, né? É, a gente não dorme pra isso. Vocês sempre me fazem passar por louco aonde eu vou. Afinal, não dá pra segurar os risos enquanto eu ouço a Zilla Cast no meu celular. Ultimamente tenho aderido a algumas expressões de vocês, tipo, uma parada dessas. Quando, segundo ele, eu vou explicar alguma coisa genérica, né? Eu costumo dizer uma parada dessa. Pois é. E o olha aí, mano. Olha aí, mano. Também a entonação do Joel Suk quando tenta desanimar algum argumento. Desanimar ou desmentir, mano. Ah. Entre outras coisas, sobre o Cast 62 falaram sobre o Elixir da Longa Vida e a possibilidade da sua existência. Suspeitas realmente não faltam. Aí ele mostra aqui uma galera que já deveria ter morrido, né? A gente vai botar as fotos aí na postagem, né? O link aí da galera tem o Keanu Reeves, cara, Nicolas Cage, pô. É, uma galera que, se você for imaginar, tá aí há muito tempo e tá custando a envelhecer, né? E tem a foto dos caras antigos, bicho. Que diabo é isso, cara? Bom, a pegadinha do 1º de abril foi massa. Fiquei com tanta raiva da trollada de vocês, mas dei valor. Falando nisso, acho que conheci um cara que pode ter sido discípulo do Sr. Pinocchio. Eu conheci há pouco mais de um ano na empresa onde eu estava trabalhando. Até essa semana, né? Puta merda, o cara foi despedido. Mas o cara tá de seguro-desemprego, né? Na época, pô. Pois é. Ele é o Sr. Grilo, né? A fazer a referência aí com o senhor Pinóquio, né? O senhor Grilo, né, cara? Então o senhor Grilo entrou na empresa na mesma época que eu. Ele mostrava ser bem comunicativo e tal, dizia ter feito curso disso, daquilo, e eu acreditava, né? Beleza. Aquela parada, o cara, foi mesmo o senhor Grilo? Ele, foi, mas não sei o quê. Certa vez o senhor Grilo falou que um amigo de um amigo dele quebrou o pescoço, mas não morreu. Acontece, né? Acontece. Porém, o cara precisava ficar deitado a maior parte do tempo, e quando se levantava tinha que apoiar um peso de 50 quilos na cabeça pra ela não sair do lugar. É isso, cara. Aí já começa, né? O cara fica meio assim, né? Cara, fica meio... Vixe, velho. Ele falava com tanta convicção que era difícil de achar mentira. Um fato curioso é que quando ele chegava no final do dia, o senhor Grilo ficava suado e exalava um odor bem desagradável. Otária, isso aí. Em uma reunião, uma colega nossa falou na frente de todos que não aguentava mais aquele fedor e que ele deveria tomar alguma atitude. Tomar um banho, né, cara? É, um banhozinho, né, e tal. E aí o senhor Grilo respondeu que esse fedor era proveniente de uma doença rara que ele nem sabia dizer o nome direito. A gerente então deu uma ideia pra ele levar um kit higiene pessoal, olha aí. Pois é, né, cara, com desodorante, sabonete, né, toalha e tal. Não é que era uma gerente milagrosa, mano, porque ela curou a doença rara do cara. O senhor Grilo foi discípulo do senhor Pinóquio. O nível da escrotidão das mentiras é bem próximo. É. Um certo tempo depois, ele começou a demonstrar uma grande exaustão e contou uma história que não estava dormindo porque fazia companhia ao seu pai durante a noite e estava no hospital se recuperando de uma grave cirurgia. Na hora do almoço, nós dois ficamos conversando e nesse dia ele disse que tinha conseguido um PS3 e só tinha tempo para jogar na madrugada. Após um breve silêncio, ele falou com um certo desespero na voz que não estava jogando muito por causa do seu pai. Aí vocês entenderam, né? O estilo de naipe de mentira do senhor Grilo. Que é isso que caracteriza o clã dos discípulos do senhor Pinóquio. É que o cara mente sem precisão nenhuma. O cara... dizer, não, mancho, eu tô ouvindo zumbi aqui pro trabalho que eu passo a noite jogando a porra do PS3, mano. Ninguém tem nada a ver com a vida do cara, mano. Ele pode fazer isso. Como a gente até comentou, o senhor Pinóquio mente por esporte, né, cara? Inclusive, se o senhor Grilo tiver ouvindo isso, mano, não custa nada assumir, mano. Eu diz, mancho, eu fedo porque eu quero, porra. Eu não gosto de tomar banho, e daí? É um direito do cara, mano. É, pois é, mano. Inclusive, a empresa não pode nem botar ele pra fora, mano. Ele pode feder o quanto ele quiser. Nesse mesmo dia, ele saiu mais cedo e aquela colega que reclamou do fedor dele resolveu ligar para uma amiga que morava na rua dele e perguntar se a história do pai dele era verdade. A amiga respondeu: o pai dele tá sentado aqui na calçada bebendo cerveja. No dia seguinte, o pai do senhor Grilo apareceu lá e conversou com a gerente. Disse que ele podia fazer o que quisesse, mas que não chamasse a polícia para o seu filho. Que é isso? O senhor Grilo não tinha nenhuma doença, ele simplesmente passava de 3 a 4 dias sem tomar banho, né? Daí a explicação do cara, né? E nisso, um mês depois, o senhor Grilo saiu da empresa e eu perdi o contato com ele. Mas um belo dia eu encontrei ele por acaso. Ele estava trabalhando naquela empresa de telemarketing. Que a gente não precisa dizer qual é, que todo mundo que já foi procurar emprego aí no Cine sabe qual é essa empresa, né? Pois é. Ele ainda disse que estava fazendo faculdade de engenharia e essa altura já sabia que ele estava mentindo. Pois é. E isso é legal, como se você tem pessoas, esse senhor Grilo é muitíssimo parecido com o senhor Pinóquio. Se você tem mais histórias de pessoas assim, né, mandem pra gente, que quem sabe algum de um médico não junta tudo isso e escreve uma tese, né, sobre a doença. Pois é. Bom, IndieCasts, ele queria sugerir o de vergonha alheia, né? Aí, isso é bom. E esse de hoje sobre burrice, a gente vai quebrar um pouco do galho dele, né? Pois é. E outro sobre samurais e ninjas, que são muito fodas. E aí, cara, a pauta que a gente já tava pensando em fazer, né, cara? Pois é, a gente só tá tentando fechar com um samurai, né, que anda aqui em Fortaleza. Pois é. Ah, outra coisa que ele falou aqui. Ah, só uma pergunta. O Himalaia que vocês falam é o... Eu só acho que o Himalaia, esse cara que ele tá dizendo, eles têm uma circunferência muito próxima. Pode ser, né? Pois é. Só pra explicar, só pra começar explicando uma coisa. Burrice não quer dizer que o cara é... Não tem estudo e tal, né? Um exemplo que eu quero dar, por exemplo. O Seu Madruga. Seu Madruga não era um cara burro, né? Ele só não tinha conhecimento, né? Assim, aprofundado. Burro era o Chaves, né? O seu Madruga era um cara sábio, né, ali e tal. Tu é doido, mas tinha umas frases louconas dele. Já o Boris Casoy é diferente. Pois é. Quem é o Boris Casoy? Quem é o Boris Casoy? É aquele que fala assim, estamos aqui, mas... Não, mano. O cara tá chamando, tá fudido com o cara do barco pesado. Pesa não. Que pariu. Ei, mano, o Cheetos é um daqueles caras que fala tipo com um vibrador na garganta, é? Eu estaria. Meu Deus do céu. Por favor, Kiko, não seja burro! Não é exatamente isso aí, velho. O burrice não é questão do cara não ter conhecimento, velho. Teve um colega meu que ele foi dar uma mijada numa tomada pra ver o que é que acontecia. Isso é um exemplo clássico de burrice, mano. Porque não tinha necessidade plausível do cara fazer isso. Sabia que a provável consequência disso aí não seria benéfica, né, pra ninguém. E era um choquezão federal. Ah, mas peraí, mas como é que o cara mijou, aí o choque passou pelo mijo? É água, porra. É condutor. É, mas é condutor. Se tu tiver descalço, com, vamos dizer, os pés no chão, e tu tiver urinando num condutor de energia, a água, vamos dizer, corrente, né? A urina, corrente e tal, fecha o arco, mano. Aí... Caraca. E dizem que choque pelos testículos é mais violento, né? Negado usar isso aí com fofura até. Mas não, mas bom deve ser não, né? Eu só tenho uma pergunta, o que não usaram como tortura, cara? Já usaram até pingo d'água, cara, qualquer coisa é tortura. Pingo d'água é foda, pingo. Já ouvi falar de pessoas que antes de cagar, mas se pesa, aí depois de cagar vai lá se pesar de novo. tem um cara que grava com a gente, ele é obcecado pelo peso dele, mas é o Gondra. Ele faz essa parada aí. O cara é todo vaidoso, né, e tal. É, o cara se preocupa com o corpo, né, a saúde dele e tal. Eu acho que ele tá meio magro ainda. E aí, velho? Não, mas o cara perde mesmo. Sei lá, mano. Mas fisicamente, né? É claro que o cara perde, pô. Putaria. Puta que pariu, mano. Tem uns bichos que são burros demais, mano. Puta merda. Teve um cara que trabalhava comigo. Esse bicho, ele morava aqui perto, né, e tal, e... E aí eu pegava carona com ele todo dia, né, pra ir pro trabalho e tal. Aí teve um dia, né, que o cara saía com ele direto, né, ali pra pegar a carona com ele. Aí a gente saindo da casa dele, ele se lembrou assim, ele disse assim: vixe, mano, tenho que botar água no carro, ó, porque tava aumentando a temperatura do carro e tal. Aí beleza, né, aí ele pegou a garrafa, botou lá em cima da mesa e deixou lá. A gente saiu pra ir pro trabalho e tal. No meio do caminho ele se lembrou, né, vixe, mas tinha que botar água. Aí começou a subir, né, a temperatura do carro do cara. No meio do caminho, aí ele: não, mano, dá pra ir devagar aqui e tal, chegar lá no trabalho, a gente já tá perto mesmo e tal. Chegou lá no trabalho e tal, aí o cara estacionou o carro e deixou lá, né? Bicho esfriando e tal. Aí ele começou a trabalhar e tal, aí acabou esquecendo, né? De botar água no carro. Aí ele ia pra um cliente depois do expediente, que era perto da faculdade que eu fazia. E isso aí é uma característica muito marcante de quem comete burrices, né? Que é a falta de memória. Ou a faculdade, né? Vai saber. É. Aí a gente no meio do caminho, né? Aí o cara parou assim, aí os olhos do cara começaram a ficar vermelho, né? Os olhos do cara, ele... Ixi, meu irmão, o negócio aqui. Ei, mas você estava ouvindo um reggaezão dentro do carro? Não, tava... Tá com um bagulho aí, né, velho? Tu não disse que tinha parado com essas paradas, né? Tu não disse que era perto da faculdade? Aí ele com o olhozão vermelho, aí... Vixe, meu olho tá ardendo aqui e tal. O olhozão dele ardendo, bicho. O bicho chorando ali já. Aí eu: não, mano, tá ardendo nada aqui não, mano. Só tá saindo uma fumaça ali, não sei o quê. Aí ele: bicho, uma água no carro. Temperatura do carro já no vermelho já. Aí esse bicho parou assim na esquina. Aí, foi abrir o capô do carro, né? Aí só a labareda zona subindo. Chorando, velho. Vixe, meu irmão. motorzão pegando fogo, velho, e tal, aí. Sorte do cara, velho, que tinha um daqueles caras vendendo espetinho do lado, velho. Aí vocês aproveitaram e jantaram, né, e tal. É, velho, o cara tava com um balde de água, velho, ali do lado, velho. Que puta que pariu, o cara é burro demais. É, mano, agora tanque de água do carro, mano, tem muito cara burro, mano, que faz isso aí, mano. Tem um colega meu de trabalho, mano, também, só que esse bicho, mano, ele foi vitimado pela burrice de um cara, mano. Porque tu sabe que quando o reservatório, esse bicho já tá nas últimas, né, borbulhando, como era o teu caso aí. O garotão esqueceu de fazer a manutenção preventiva. O cara tem que realmente deixar o carro esfriar, né? É, pois é. Poder abrir o reservatório pra trocar, mano. O meu colega de trabalho, mano, esse bicho vinha passando. Quem sabe não foi esse teu colega, né? O animal parou o carro e, bicho, mano... O bicho tá super aquecido, aí abriu a tampa do... Abriu... Pô, do carro é a tampa do reservatório, mano. Mano. Irmão, mas foi água fervendo, mano, pra todo lado, mano. Caramba. Caramba, quando o cara abre, mano, esse bicho aí. O meu colega, esse bicho levou uma queimadura zona federal, que mano, isso? No pescoço. Cara, nesse quesito de burrice de carro, teve um amigo meu, cara, que ele, o carro dele deu pau, né, deu prego, de gasolina. Aí ele pegou a porcaria de uma garrafa de álcool e tacou no carro, cara, de álcool caseiro. Aí tacou, sim. Tacou no carro, mano. Pra ver se o bicho andava até o posto, cara. Tão as pedrinhas de gelo, né. Não, mas agora tem um participante aqui do cast, velho. Eu... Vai pra lá do Gondra de novo, só que ele não tá aqui. Sacanagem, cara. Tem um participante do cast, velho. Esse bicho é um animal muito grande, velho. O bicho é um jumentozão grande demais, velho, ali no, na direção, velho. Porque o cara tem a mania, velho. A mania mesmo do cara tá aqui numa via de duas mãos. E o cara vim exatamente no meizinho, velho, ali. Tá... Ele é o cara inconveniente. Já burro. Ele é o cara inconveniente, né, cara? Ele tá lá pra atrapalhar todo mundo, cara. Puta merda, mas esse tipo de motorista aí deixa o cara muito revoltado, ó, mano. E eu digo mais, viu, mano? Não sei se é o mesmo participante do cast, mas tem um aqui que dá a sinaleira pra direita e dobra a esquerda. É, mano. Eu não vou dizer quem é. Ah, mas isso aconteceu uma vez. Essa da galera é acidental. Não, mas o irmão desse cara aí que bota a sinaleira pra esquerda e vira pra direita, o irmão desse bicho... O bicho é tão escroto de um jeito, velho, que ele, quando vai fazer a curva, ele dá a sinaleira assim que ele vira a curva, né? É um motoqueirozão. Que ele testa os reflexos, né, do cara que vem atrás, né? Motoqueiro. Vai, otário, desvia. Motoqueiro ali que se foda, né, Theo? É, isso aí. O cara tem que andar prevenido, né, velho? De repente. Por favor, Kiko, não seja burro! Mas falando de água, vocês sabem da história do cara que lavou as peças do computador pra poder tirar o vírus? Caralho. Eu já ouvi essa lenda aí, eu já ouvi essa lenda aí. Essa é clássica que nem a da mulher que foi em São Paulo atrás do central do Mercado Livre. Putaria. Foi ver o Mercado Livre? A loja foi atrás da central, a loja central do Mercado Livre, mano. Tu não entendeu, não foi? Chefe. Entendeu, eu vi, não, eu entendi. Chefe, é, porque ele também já tentou fazer isso. Pariu, mano. Ei, mas agora só um comentário paralelo, mano. Vocês já viram o carro da Google que mapeia o carro do Google Maps? Já, eu já. Tu é doido, velho? Esse bicho é irado, mano. Nunca tinha visto esse bicho rodando, não. Agora. Como assim, mapeia, mano? Que bate as fotos, mano, do Google Street View. Cara. Mano, que é Google Maps. Cara, valeu, esse... Mas, olha, no quesito. Nesse quesito carro do Google Maps, cara, tem aquela mulher lá que ela. Tem um... Você bota a primeira foto, tem ela andando de costa, o carro vai chegando mais perto. Ela olha pro carro e depois ela topa olhando pro carro. Vocês já viram essa? Não, cabi não. Não, isso aí tem muito, mas agora uma clássica que tem, mas é aquela que o cara tá andando assim pela rua, né? Aí passa a gostosa e o cara taca a cabeça no resistor de energia, mano. Essa daí é muito clássica, né? É, putaria. Mas isso aí é burrice. É, mas cara, é... O bicho faz direto desse. Que pergunta burra, cara. Ah, mas isso aí é falta de atenção, mano. Que também é... o cara fazer uma... Mas é consequência da burrice. Olha, é... Então, ó, o amigo do Joel não é burro, ele só é desatento. Ele esqueceu a água do carro, entendeu? E isso é burrice, cara. É burrice, é burrice. O cara que anda pelo meio da rua, mano, mete a testa num resistor de energia, mas independente do que seja, é burrice, porra. Já me taquei numa coluna daquelas que tem no terminal, ó. Puta que como, cara? É aquilo, cara. Tu não viu, cara. Eu tava vindo da faculdade, aí eu dei. Vocês estão imaginando a cena aí na mente de vocês. É claro, cara. Aí, aquela coluna é brava. Aí eu desci do ônibus, né? Cheguei no terminal, aí as colunas do. Terminal daqui de Fortaleza é tipo aquelas colunas zona. O bicho tava se mexendo, né? É tipo aquelas colunas zona de ruína grega ali, que é uma bichona bem grandona ali na. Não, pera aí, tu comparou o terminal de Fortaleza com ruína grega, cara? Não parece não, viu? Mas foi. Ah, coluna bem grandona, né, lá e tal. Aí eu deixei a minha noiva no na parada dela, né, fui embora. Aí quando... Foi dar aquele velho tchauzinho pra trás, né, aí... Foi exatamente aí, velho. Aí foi assim, mano, eu tava andando aqui, quando eu vejo o ônibus dela passando, né, e tal. Aí eu olho de lado, né, assim, pra ver se eu vejo ela dentro do ônibus. Ei, mas é coisa de matuto, mano. Tá procurando os outros dentro do ônibus. Eu me arrombei ali na coluna, nem vi a coluna zona ali, puta que pariu. Ah, amor. Ah. Mas é que o pior é que quando o cara barrou na coluna dessa, o cara ficou muito puto, mano. Mas puta que pariu. E o pior é que tu fica com raiva, não é nem por ter batido, é porque não tem como disfarçar. Porque tipo, tropeçado, tu fica e começar a correr, né? Bater na coluna não tem como, cara. Começa a correr, ó. Não, aí no... E como é que ficou a coluna, mano? A parada, pô. A coluna ficou bem, mano. Ela pediu desculpas, mano. Aí, quando eu vim andando, aí meu celular toca, né? Aí era minha noiva ligando, aí, que diabo foi isso aí, menino? Ela perguntando como é que tava a coluna, né? A mulher ainda liga de volta. O que foi isso? A coluna se atravessou no meio, Agora é de história de ônibus, mano. Teve uma vez, mano, que foi eu, o Telos e o Pokébola, mano. A gente foi pegar um ônibus. Vixe, essa pra Feira da Parangaba, né? Que é tipo um mercadozão violento aqui de artigos sem notas fiscais de Fortaleza, né? A feira de Jacaré do Rio. A Feira dos Pássaros, né? Pra gente ir pra feira, a gente tinha que pegar um ônibus que ele exatamente, mano, rodava a cidade todinha, né? Pra chegar lá. Pois é. Tal. Aí beleza, a gente foi pro terminal. Também conhecido aí... no Brasil todo como Grande Circular, né? Pois é, no Brasil todo que é conhecido esse bicho. Cara. Todo, não, mas é porque todo o Brasil, que cada região tem um Grande Circular. Ah, é, caralho. Aí de sacanagem, mano, tem dois Grandes Circular. Tem um que vai num sentido e tem o dois que vai em outro, né? Aí beleza, a gente perguntou lá pro fiscal qual é que ia, né? Ele disse. Então a gente embarcou no ônibus. E vale ressaltar que um não passa nem perto do outro, né? Não é sentido contrário, é que um não passa nem perto do outro. É, vamos dizer, pra eles se encontrarem exatamente do outro lado da cidade. Aí beleza, a gente andando lá e tal, aí meia hora e nada. 40 minutos e nada. Aí dá fé, macho, a gente percebe que o ônibus tá voltando pro nosso bairro, né? Depois de rodar uma metade da cidade e tal. Aí a gente reconhecendo, né, as casas. Aí, gente... Ei, mano, tem uma casa parecida com a minha aqui, ó, no Castelão. É, pra puta. Ou então eles chegaram, olha só, daqui dá pra ver minha casa. O mais engraçado foi que a gente começou a passar pela Francisco, sabe? Aí eu falei, né? Já veio esse aqui, é o Francisco. Aí o Neto, vixe, é mesmo, já veio. Aí quando foi, aí a gente pegou o ônibus errado, mas a gente tá andando sentido contrário, mano. Aí o Neto, o cabeção, o Pokébola, começou logo a ficar nervoso, mano. Mas pra onde é que a gente tá indo e agora, mano? Aí a merda, mano, foi essa daí, mano. Porque quando, como a gente já tava chegando próximo à nossa casa, né? Apareceu a putaria da casa de gêmeos, mano, do Cavaleiros. O cara pegou um ônibus pra ir pro outro lado da cidade. Aí meia hora depois o cara tava voltando. O cara em frente de casa, né? De volta. Aí teve esse problema aí que o Pokébola ficou nervoso, porque isso era um domingo de manhã, a gente tinha já perdido metade do domingo e não tinha pra canto nenhum. E o Pokébola nervoso, aí, mas esse ônibus não vai não, não sei o que e tal. Eu sei que o resumo da história foi que a gente desceu no mesmo ponto e todo mundo voltou pra casa. Foi não, mano, tu tá enganado, mano. Foi pior, mano. Não, ainda houve uma história em cima da outra história. A gente tava passando pela Francisco Sá, mano. Aí a gente, e agora, mano? A gente continua ou não continua? Todo mundo desce. Aí ficou aquela dúvida e tal. Aí eu, ei, Neto, bom, eu e tu. Aí o Pokébola, não, eu vou descer. Aí o Neto, não. Mas dá pra ir ainda, mano. Tem o dia todinho. Aí isso é pra trocar a fita do Super Nintendo, mano. Era, o motivo da viagem era esse aí mesmo. Aí a gente foi. Não, mano, vamos continuar. Aí vai eu e o Neto, né? Aí quando eu olho no meu bolso, eu não tinha nem mais dinheiro, ó. Aí eu fingi já bem, cadê meu dinheiro, mano? Aí o Neto, vixe, o bicho foi roubado, já vê isso. Aí não tinha mais nenhum tostão, eu tinha gastado, sei lá. Aí eu, pronto, cabeção, então tu desce, me dá o teu dinheiro e eu continuo. Aí pronto, aí desceu, eu fiquei com o dinheiro dele e a gente continuou, eu e o Neto. Era bom. Voltou com três filhos. O cara saía com o dinheiro exato, né, pra ir pra voltar. É, mano, o cara comprar um bombo, mas pronto, desinteirava a parada. Não, mas tem uma de ônibus que foi foda também, bicho. Um amigo meu me chamou pra ir na casa dele pra ajeitar um computador, porque ele queria gravar uns DVDs e tal, aí o coisa do DVD dele não tava prestando. Aí ele, não, mas tu vem na minha casa aqui que eu te ensino onde é. Aí eu, beleza, lá no terminal, aí liguei pro cara, aí onde é e tal, aí não, mano, naquela avenida da Leste-Oeste, mano, é na Presidente Castelo Branco. Eita, porra. Aí eu, não, mas tu faz o seguinte, quando tu tiver chegando na Temberge, tu desce na primeira igreja que tu vê, é na igreja tal. Aí eu, ah, beleza. Quando eu cheguei lá, eu vi a igreja, dei o sinal e desci. Aí eu parei em frente à igreja, aí liguei pro cara. Aí, ei, mano, já tô aqui em frente à igreja. Aí ele, aonde, mano? Aí eu, na igreja aqui, mano, tal. Aí esse bicho, não, mano, eu também tô em frente à igreja. Cadê tu? Aí eu, tá do outro lado, mano, vem pra cá. Aí eu, não, mano, eu tô aqui na igreja tal, mano. Aí eu disse o nome da igreja, na igreja não sei o que lá. Aí o bicho, vixe, mano, tá é longe, mano. Aí eu, vixe, meu irmão, não acredito não, mano. É, mano, eu já conheço essa cara de medo do Joel, ó, essas coisas aí. Bicho, não, mano, era essa igreja aí, não, mano. Tu tá muito longe, mano, descendo a Presidente Castelo Branco. Aí a Presidente, isso era de noite, mano, 7 horas da noite. É, mas peraí, antes do desfecho da história, mano, o cara se aventurar, mano, Pirambu, à noite, mano, independente da situação, já é uma burrice meio complicada. Dizer que não podia ir, né, a menos que você seja suicida ou esteja trabalhando. Ei, irmão, mano, não sei como é que eu não morri nessa aí, mano. Ah, mas você vale dizer que é outros tempos. Hoje em dia, Pirambu é um bairro seguro, né, e tal. Só gente fina lá. Começando pelas canelas. Avenida... A gente da zona escura, mano. Puta que pariu, mano. Já é isso, mano. Eu andei que só uma porra, mano. Vixe, meu irmão. Eu cheguei lá, encontrei com o cara. Ei, mano, já é isso aí, mano. Ensinando tudo errado, mano. Ah, mas te disse certo, mano. É porque, na verdade, tem duas igrejas dessa aí por aqui. Olha, bicho fila da puta. Deixa de ser burro, seu juvenil. Agora, Joel, a pergunta é, quem é burro? Tu que caiu na D ou ele que estudou errado? Né? É uma disputa difícil essa daí. Não, mas puta que pariu, isso é doido. Hoje em dia eu não faço mais isso. Aí. Hoje em dia tu não sai nem de casa, mano. Tô ficando no computador, porra. É. Hoje em dia o cara de dama, hoje tem gravação ali. Dá pra ir, não. Essa mesma história aí foi aquela que eu contei no outro cast, que eu ia morrendo levando um tiro. Eu fui buscar a menina aqui na Francisco Sá, plena 11 horas da noite. Mas aí não é questão de burrice, não é questão de tu ser seco. Eu disse, isso aí é patológico. É questão de gostar de mulher, é pra porra, mano. E às vezes pode ser burrice, né? Que o cara não pensa direito ali, né? Aí a porra da menina, mano, ao invés de descer da parada do lado esquerdo, desce. Ou melhor, é uma depois, uma na esquina, desce uma antes. Aí pronto, aí fudeu tudo. Cara, duas horas procurando a menina na avenida, a menina uma parada antes. Essa história é boa, não me lembro qual, acho que é Coisas Que Dão Medo, alguma porra dessa. Coisas Que Dão Medo. Essa história é irada. Cara, mas questão de mulher, tem um amigo meu, assim, quando era bem mais novo, ele devia ter uns 14 anos, ele recebeu uma carta de uma menina que ele gostava. Só que ele nunca tinha ficado com a menina, e na carta tinha dizendo que ela queria ficar com ele de novo, tá entendendo? Tipo assim, ela entregou pra alguém, alguém entregou pra ele, tá entendendo? E ele não se tocou que a carta não era pra ele. E ele foi querer ficar com a menina. aí que ele tomou um toco, cara, obviamente. Aí ele levou um Ray-Ban voltando. Se fosse o Manel, esse bicho ia de novo, mano, no outro dia. É não, Manel? É sim. Pode conquistar as gatas, pode desistir não. Pois é, aí, o Manel só ia um dia conseguir conquistar pra você, mano. Essa festa é uma loucura. Olha lá pra ali, o tal do pessoal do Sepultura. Vieram com os rios chavões. E a polícia veio atrás. Burrice também é o cara gravar o cast, né, e dizer que é 10 horas da noite, e aí o cara inventa de assistir o jogo do Ceará, mano. Não, eu acho que isso é porque a gente não percebe, é um burrice nosso, porque a gente vive chamando o Babau, né, pra participar do programa, aí ele já sabe, a gente diz às 10 que começa à meia-noite, mas o certo mesmo é a 1 da madrugada, né? Pois é. E aí, Manel? É parada de exercício? Tipo, uma vez eu fiz natação 3 anos e meio, quase 4 anos. Tipo assim, tava na piscina olímpica, né? A gente tava conversando com os amigos meus que tinha entrado na piscina iniciante. Tipo assim, a olímpica são 50 por 30, 50 metros por 30. E a iniciante é, na parte maior, 20 metros, né? Aí ele olhou assim, não é tão grande assim não. E ele se jogou na piscina pra ir de uma ponta à outra, ao invés de ir pela borda, no meio. E no meio do caminho ele teve uma... AVC. Não, meu nome é... Falta de vitamina B. Ximara. Ele teve cãibra, cara, e ele quase morreu afogado, cara. Quem foi salvar ele foi eu e meu primo. Caralho, bicho. Por isso que ele é quase morrendo afogado, né? Não, cara, é porque ele olhou assim. Não, pensa. Tu conhece o cara e tal, aí o cara. Não, tu não conhece o desempenho do cara na natação, né? Aí o cara olha e fala assim: ah, daqui é pequeno, eu consigo, vou nadar até o outro lado. Aí a gente foi pro outro lado pra esperar ele, né? Ele não entendeu a afirmativa aí. Viu, Neto? Ele não entendeu, não. Tua observação. Eu achei que estaria antes de gravar esse cast. Eu achei que estaria foi o Manel. Esse bicho assim, né? Aí, eita, vamos gravar um cast de burrice e tal. Esse bicho tem que cuidar. Tem cuidado que qualquer coisa, qualquer movimento vai entrar pro cast. Aí os dois ficaram se policiando direto, mano. Nesse dia vocês foram trabalhar de gravata, né? É uma burrice clássica do Manel, é esse bicho comer cachorro quente e derrubar a salsicha na primeira mordida, né? Essa ideia é clássica, mano. Outra clássica também, mano, do Manel, culinarística, mano, é que esse bicho sabe preparar lasanha de creme cracker, né? Lasanha de creme cracker. Aí esse bicho, toda vida que tira do forno, mano, da primeira bocada, esse bicho sempre queima a língua, mano, com queijo. Aí esse bicho, porra, mano, até a lasanha todinha aqui pra comer, eu não tô sentindo gosto de nada, mano. Onde eu trabalhava, mano, tinha um cara que levava almoço, né, de casa e tal. Ele morreu? Não. Um minuto de silêncio e não... prova levava a marmita do Joel. É porque eu não me lembro se se ele morreu, né? Ele parou de andar por lá e tal, ninguém sabe que fim ele levou. Não, mas o cara levava o trabalho de casa. Aí. Peraí, ele levava marmita ou trabalho? Ah, ele levava. O trabalho de casa. Ele levava estudante, mano. Ele levava o almoço pro trabalho. Ah. Aí a mulher dele colocou um ovo na marmita dele e tal, pra ele fazer lá, né? Cozinhar lá. Aí ele pegou, né, a marmita, botou lá e beleza. Aí foi, deu a hora do almoço e todo mundo esquenta a marmita no micro-ondas. Né? Aí ele esqueceu de tirar o ovo de dentro da marmita, o ovo todo, né? Pra ele estralar o ovo lá e fazer na hora. É uma pergunta, é estralar ou instalar? Não, estralar. Fritar, mano. Fritar o ovo. Que a gente fala estralar aqui, né? Estralar, sei lá. Eu falo estralar. Se tiver errado. É a mesma forma como eu falo iogurte. Não, iogurte. Aí... Eu disse que era chambinho, baito. Aí o prato do cara começou a rodar, né, lá dentro do micro-ondas. Ele escuta só aquele papocuzão, né? Bum! Só aí, vixe mesmo, a porta do micro-ondas abrindo de uma vez, ó. A cozinha toda... Nasceu um pinto, foi ele, pensou. Cozinha toda melada de ovo, aí, diabo, é isso aí, bicho. Tem alumínio aí dentro, é, vixe, meu irmão, esqueci de tirar o ovo, ó, de dentro. É, mas tu quer dizer que se o cara botar um ovo cru no micro-ondas, é quase uma granada. É, bicho, explode, bicho, lá dentro. E, tipo, lá onde eu trabalhava, já teve um cara que ele pegou a marmita, coberta com aquele papel alumínio bonito que ela vem, e botou dentro do micro-ondas, cara. Cara, despedaçou o prato de vidro da parte que faz o girar, saca? Eu já botei um também. Já botei, mas não. Eu tirei logo. Alumínio é foda, pode não. Eu já botei uma bicha dessa de alumínio dentro do micro-ondas, sendo que a primeira relampeada que eu ouvi assim, pum, eu desliguei logo, puxei da tomada e o bicho continuou lá. Só deu uma amassadinha, mas deu pra comer. Essa é burrice de alto grau, viu, doido? Alto grau mesmo, igual. Meu irmão comprou uma pizza caseira aqui do... É, uma pizzazinha real, uma paia assim, sabe? Pizza caseira do supermercado. Pizza caseira do supermercado. É, entenda como massa de pizza quase crua, sem nada em cima. É, mas é uma massazinha, velho, só pra você esquentar em casa e tal, aí só tem um queijo, presunto e tal. Tô ligado, qual é, tô ligado. 10 pau essa porra. Não, tem 6 pila aqui. Caralho. É, 6 conto. Aí lastava nós, né? Ei, mano, vai lá comprar, mano. Só pra matar a vontade aqui e tal, comer alguma coisinha mais massa, vai lá, aí comprou. Aí comprou, ó. Aí eu vim jogar o meu ovo aqui dentro e tal. Aí quando eu vejo no meio da casa, só o cheirozão de isopor bolando no meio da casa. Olha, eu, que diabo de cheiro de isopor é esse, mano? Aí ele saiu dos pulos lá dentro do quarto dele, ó, fala, baixa a pizza, olha bem. Vixe, entendo o seguinte, a pizza tava queimando e o cheiro era de isopor. Aí eu que tu fez, mano. Aí quando eu abro o forno, mano, a embalagem da pizza é um plástico por cima e um isopor embaixo. Uma camada finazinha de isopor só pra dar consistência, né? Caramba. Aí ele tirou só o plástico de cima e montou a pizza com plástico aí. E aí, vocês comeram a pizza assim mesmo? Na verdade, eu tirei só o queijo por cima. Por favor, Kiko, não seja burro! É, a A maioria das burrices de trabalho, mano. E como o Jota disse também, a maioria das burrices envolve um pouco de falta de atenção do cara, né? É meu trabalho, que esse bicho é de fato um alcoólatrazão violento, né? Então, é esse bicho falta, mano, com as desculpas mais absurdas do mundo, tal. Tipo, toda segunda-feira esse bicho amanhece doente e tal. O pessoal sabe que é ressaca, né? Mas esse bicho tá dizendo que tá doente. É, o cara bebe muito e tal. Deixou ir faltando o emprego, só que a burrice desse cara, mas ele mora relativamente próximo do trabalho. Aí, mano, é engraçado demais, mas esse bicho liga de manhã cedo e tal. Ei, mano, tô morrendo aqui, não sei o que, mano, tô sentindo minhas pernas e tal. Mas dá pra me trabalhar hoje não, beleza. Aí, com uns 15 minutos, mano, chega um chefe lá do setor. Aí, ei, mano, cadê o fulano aí? Bicho, esse bicho aí tá meio mal, mano. Parece que é rubéola, uma parada dessa. Tá. Ele, bicho, mano, que diabo é isso, mano? Eu passei agora esse bicho bebendo ali na calçada da casa dele, mano. Parece que eu ia dizer, mano. Ah, disse que vai faltar e 15 minutos depois ele tá atravessando a rua pra do outro lado, mano. Isso é uma categoria de burrice foda, mano. Por favor, Kiko, não seja burro! Você sabe daquela notícia do roubo do famoso no Brasil inteiro, né? E que tem lá perto do trabalho. Foi assaltado, né? Os quatro caras invadindo lá, os caras armados. Aí a gente começou a escutar o tiro, né? Que é lá perto, né? De onde ele trabalha. Só os pá, muito pá, perto. Isso passar aí. É, pois é, só os pá, pá. Aí os caras foram pra janela, mano, pra ver, mano. Ah, mano, já é isso aí, mano, que tá acontecendo, os caras tudo na janela ali, tentando olhar, mano. Cara, mas vou te contar, você escutou o tiro, o que, que você faz? Você corre ou vai procurar da onde veio? Caralho, mano. Então eu me jogo no chão, mano. É. Se o cara atirou pra cima, aí vai cair em cima de ti. É, Gumball, é, cara. Gumball. Tudo que sobe e desce. Não, mas isso é a real, viu, mano? A maioria da galera, quando acontece uma desgraça, comendo a bala, todo mundo morrendo, a galera vai pra cima ver que ele tá morrendo. Não. Isso aí é burrice. Isso aí é uma burrice muito grande, mano. Puta que pariu, mano. Foi que nem naquele caso do ET de Varginha, que achavam que o diabo tava na cidade e o povo, ao invés de pedir o demônio, foi pra cima dele. É, eu daria, né, que os caras... Vixe, mano! O capeta tá rolando solto, tá andando no meio da rua ali, ó. Aí os caras, vixe, pega um monte de pau, né, e foram lá pra bater no diabo. Né? Caras gritando, né, quebrem as pernas dele. Mas isso não é burrice não, mano. É a única opção. O cara vai fazer o quê, mano? Aí, correndo. Mano. É o seguinte, Adan, tu tá na tua casa. Tem o seguinte, lado esquerdo, lado direito. Lado esquerdo tu vai dar de cara com o demônio. E o direito, não. Pra que lado tu vai? É uma situação racional, mano. Tu tá aqui, né, tu olha na janela e tu vê o capeta lá. Aí quer bem dizer que tu vai pegar uma cadeira e vai pra cima do cara. E o jeito que o Adonis é pequeno, eu vejo ele falando, é hora do pau. Pega a cadeira. O cara vai ir pra cima, meter a pia, né? Taria. Taria, mano. Ei, mano, vocês não vão contar aquela que toda vez que o Manel ia bater falta, mano. Esse bicho chutava o chão, mano. Não, mano. Toda vida que ele ia bater falta, ele botava a bola cuidadosamente, né? Em cima da linha. Lateral, né? É. Aí todo mundo, bora, mano, chutar essa porra. O cara perdeu a chance do contra-ataque, né? Aí lá vai ele, ó, se ajeitando assim e tal. Aí quando ele vai chutar, mano, o Felipe tá assim na lateral, né? Sempre o Felipe tá no meio, mano. Aí ele vai e chuta, mano. A bola nem entra dentro da quadra. Aí vai direto na cara do Felipe, aí quebra o outro jeito. Eu te juro, mano. Uma porrada de vezes já aconteceu isso. Mas, pera aí. Mas quebrou o óculos. É, mas tu diga que aconteceu isso, mas eu acho que eu passei horas rindo, ó. Tá vendo, né? A solidariedade do cara. Cara, mas foi engraçado demais, mano. Que pariu, mano. Eu aqui, mano, todo jeitoso e tal, aí botei a mão e tal. Fazer tipo... Olhei pro lado, olhei pro outro. Aí o Felipe olhando pra mim, ó. O Felipe olhando pra mim, aí eu... larga o chute, a bola vem por cima da linha de, da lateral, não entrou nem na quadra. Ele tava fora, perto do banco de espera aí, pá, no peito do... a cara dele, aí quando eu olho pra ele, só ele com a cara virada e o óculos rodando no chão lá na frente. Ei, mas peraí. Toda semana trocava de óculos, né? Não, eu só quero saber de uma coisa. Ele tava no alcance de uma bola de óculos? Ele tava uns 10 metros, mano, distante dele. Não, mano, tava perto, mano. Tava não, perto, mano. Tava de um mas... banco... até o outro. Você entrar numa quadra de óculos, cara, de qualquer forma. Difícil, cara. Ah, mas se ele vai. Ele vai jogar de goleiro de óculos, mano. Acho, mano. Mas é uma burrice, mano. O cara bateu um lateral, mano, em cima do banco de reserva, mano. Vocês estão percebendo? Não, mano. Porque a quadra não tem espaço. Olha aí, mano. Ah, vai jogar, é, vai jogar ali no Euridice pra tu ver. Euridice? É, porque eu soltava na cara dele. Euridice, ó. Porque a unha do pé tava grande, né? Vai, mané. O caba se abaixa pra bater a porra da. Pra segurar a bola assim com a mão e chutar com o pé. O caba bate a bunda atrás na parede, mano. Mas eu acho. Eu acho que nessa história a burrice maior é do time, né? Pra deixar o Manel bater a falta, cara. Não, o Manel aí, ele só quer ser o Cristiano Ronaldo, né? O bicho vai bater a falta toda aberta, né? Toda aberta. Toda aberta, o quê? O bicho é burro, né? Ô, Joel, ele já bateu a falta do time jogando? Né? Eu nem jogo futebol, que é pra não aumentar a burrice do time. Ele... Puta que pariu, velho. Eu tô na futebol clube. Ou é o Torá, sei lá como é o nome. Vai, basta, porque o Torá Futebol Clube é o primeiro clube brasileiro a não jogar nenhum jogo de futebol, né? Mas cara, ele foi lucrativo, porque o time acabou e conseguiu vender todos os jogadores dele a tempo, né? Pois é. Aí foi o Neto, né? Vamos começar a treinar ali. aí, 6 horas da batida, todo mundo lá. Lá na quadra, lá na pracinha, ó. Aí quando eu olho, só o Neto comeu lá no meio das calças. Eu já pensei, né? É o quê, mano? Tô personalizado, ó. A galera perna de pau ali. E daí ele é chutando a galera dos outros. Não, mas agora falou aí, mas Isaías era um cabo burro demais, viu? É, mas antes de falar de Isaías, eu só queria dizer que a maior burrice que tem é um cidadão que empresta qualquer coisa pro Isaías, viu? Qualquer coisa aí. Um pendrive? Tipo um MP4, um pendrive, um livro, um dinheiro. Tipo um deck, né? É, eu não emprestei não, mas é diferente, chato. Eu fui forçado a emprestar. Não, mas mesmo o cara que emprestou um MP4, um pendrive, livro e dinheiro, mas emprestou um deck também. Caralho, mano. Burrice em excesso, né, cara? É porque o cara dá, como é o nome? É, a oportunidade pra pessoa evoluir, né, mano? Aí, pessoa não, não, tu sabe que é de vida aí é foda. Tu sabe o que é o mais engraçado, mano? Tu tá diante desses fatos e tu ainda queria dizer no programa que errar uma vez é humano, duas vezes é burrice. 10-5, mano, é o quê? Ah, não fui eu que errei, você tem que entender que quem errou foi quem levou o objeto emprestado. Não, não, ele foi inteligente, você que foi burro. É, ele foi inteligente, é. Eu bati tudo. Bora dessa, ele tá fumando charuto e ouvindo música no MP3 lá da casa dele jogando Magic. E aí? Ah, o cara que é conhecido no bairro todo, mano. Você é um dos maiores pilantras ali de Fortaleza, mano. O cara ainda vai emprestar, mano, 5 vezes, mano. Alguma porra pra esse bicho, velho. Não é 5 não, mano. Né? Tá aumentando aí quase 3 a mais, mano. Foi quantos? 3, é? Foram. Não, foi só o MP3, sério mesmo, foi só o MP3 e o deck, só. Dinheiro ali, pra MP3 não, pendrive, Python. E aquela vez. Ah, foi só o MP3 mesmo, que é o fogo branquinho, e um deck, né? Aquela vez que tu se consultou com ele, quando ele disse que tava fazendo neguinho na UFC. É, eu me lembro dessa vez aí. É foda. Agora eu me lembro de um dia que o Manel tava com um bicho de pezão violento. Aí o Isaías assim, ei, mancha, abre espaço aí que eu estou no químico, ó. O cara tá com sal em cima, né? Isso aí corre. Ei, mano, tu quer que outra história de burrice do Isaías? Isaías e companhia. É o cara jogar a vôlei, mano, no meio da sala de casa, mano. Na casa da sala de casa dos outros, né? É, dos outros, mano. Com mesa de vidro, jarro, putaria. Isaías, mano. Tu é doido, mano. Cara, o Isaías, ele era o cara ali das burrices, velho. O Isaías era tudo que um cara que é totalmente jumento, nível master é, o bicho falava errado, não sei o que. Mas cara, mas aí que eu te pergunto, ele falar errado, ele agir dessa maneira, faz ele burro? Você já ganhou toda coisa do Manel? É, pois é. Desde quando roubar é um cara inteligente, mano. Ele não roubou, cara, ele pediu emprestado. Vai ser ladrão, mas porra. Ele não roubou, ele pediu emprestado e não devolveu. Eu acho que num país como o Brasil, tu se apegar a esse lema de que o crime não compensa é meio ideológico. Acho que eu vou fazer minha quadrilha também. Então. Também, ó. Primeiro a ser contratado que vai ser o Isaías, né? Não, tu vai imaginar a quadrilha do Manel, mano. No mínimo, quem vai guardar o dinheiro pra depois eles fazerem a divisão vai ser o Isaías, né? É só o Manel ligando pro Isaías. Ei, mano, cadê o dinheiro? Pois é. Ainda vai ligar depois pra pedir emprestado, né? Tem um dos nossos colegas que grava um programa, que o cara tava há 3 meses, mano, sem usar o computador, porque a placa de som, segundo ele, tava quebrada, né? Até aí, beleza. Aí quando é um belo dia, o primo dele, que é julgado como um cara muito burro, chega assim, vixe, mano, e se eu habilitar nas propriedades do Windows pra ele reconhecer o headset? Estaria que pegou na hora, né? Mario. Isso é uma burrice foda, o cara já tinha condenado a placa de som do computador. Ela tinha condenado a placa mãe, mano. Já era, não, mas tem que comprar outra placa mãe, mano. Cara, de repente, botou lá. Por favor, Kiko, não seja burro! Eu conto outra burrice zona foda, mano. Da empresa de um colega meu, mano. Tava acontecendo aquele apocalipse aqui em Fortaleza, né? Pra quem não sabe, o mundo acabou dia 3 de janeiro de 2012 aqui em Fortaleza. Fortaleza, mano, tava literalmente o cenário de um filme do Batman, né? No inicial, tava todo mundo saqueando as lojas e peraí, mas o Nolan não do Schumacher, né? Do Batman do Nolan, não do Schumacher. Schumacher? É, tem Schumacher. É, mano. O jogo Schumacher. É. Não, o Fortaleza tava estilo The Dark Knight, né? Tava tipo Eu Sou a Lenda, mano. Sendo que em vez de zumbis, tinham ladrões no barril da rua. Pegando fogo, né? No meio da cidade. Pois é. Aí, isso aí, o caos se instalou durante o dia, mano. Eu cheguei no trabalho numa boa, aí o pessoal tudo assustado. Ei, mas é o fim do mundo, não sei o que. Peraí. Fique claro que não foi um dia. Foi tipo assim, foram 3 dias que abalaram Fortaleza e no quarto dia do apocalipse. Mas vale dizer que a rotina de editor de podcast é o cara fica totalmente avulso a essas notícias do mundo, né? Eu só vim saber que o bicho tava pegando mesmo no quarto dia, que foi o dia da crise atômica aí, que a cidade quase ia pro saco. Aí beleza. Cara, pra ter ideia aí, macho. Foi dia 3, né? E pro Réveillon não tinha mais policial, foi chamado do exército. Como tu sabia? Verdade. Pô, pois é, deu pra você entender. O exército não, mano. Foi a Força Armada Nacional. O exército, a Força Armada Nacional. Tinha a galera do exército. A cidade tava na mão dos bandidos, mano. Se o cara quisesse lhe matar no meio da rua, ele fazia isso aí andando. Beleza. Aí, mas no quarto dia, o dia apocalipse, todas as empresas, logo de manhã, começaram a liberar o pessoal, mano, porque tava tendo invasão de empresa, a negada quebrando o cara pra andar no meio da rua, mano, era difícil. Aí na empresa. Camisa desse... da Ceará, viu? Aí todo mundo desesperado, ligando pros seus familiares pra o pessoal voltar pra casa, não sei o quê. Minha mãe ligou bem umas 10 vezes pra mim. Aí na empresa desse nosso colega, o chefe desse bicho lá, ó, com a mão na cintura. Caramba, tá tudo calmo. Tá todo mundo aqui trancado, trabalhando, que é melhor, né? É seguro. E o mais perigo. O mais putaria que esse bicho contou, né? Que eu... Esse bicho contou, né? É, pois é. Esse cara, né? Esse cara contou e o chefe saiu na rua e... Oi, mano, tá tendo nada, né? Aí o braço aberto ali... Tem ninguém, né? Ninguém assaltando nada, não. É só ele no meio da rua. Não, o legal da cena, mano, que o cara trabalha em uma avenida zona, mano, movimentada que só uma porra, mano. Tipo a avenida, sei lá, mas uma avenida que tem trânsito direto. Aí ele foi pro meio dessa avenida, pronto, tipo a Augusta. Aí foi pro meio dessa avenida e tal, ninguém no meio da rua, não, tá tranquilo aí, não tem ninguém, tá até um movimento meio parado. Agora o que eu achei mais putaria, mas desse bicho, mas tudo bem, todo mundo sabia que os ladrões estavam invadindo as empresas. O pessoal dentro da empresa aflito, só uma porra, né, temendo pelas suas vidas. Esse bicho, não, galera, já resolvi aqui. O dono da empresa, né, chegou dizendo: eu mandei o fulano ficar pastorando ali a entrada da loja. Pastorando. O fulano, mano, já é um senhor de 85 anos de idade, mano. Ele tava segurando um apito, né? Qualquer coisa tá apito. Mas vou te contar, confiar em mim é de apito, mas eu amo muito. Cara, que pariu, mano. O que a gente estaria? O cara tava aí. O cara tava aí. O cara tava aí. O cara tava aí. A barriga tá doendo, porra. O que eu achei massa, mano. Cara, peraí. Se você soubesse o valor que o preto tem, tu tomava um banho de piche branco e ficava preto também. E não ensino minha malandragem, nem tampouco minha filosofia, porque hasta la vista, baby.